Fecheiro 36, página 317. Enquanto os ventos de nordeste se mantiveram, a frota avançou rapidamente. Mas mais para o final de junho, a aragem regular caiu e o progresso passou a depender de brisas ocasionais. Isto provocou mudanças de rumo e paragens. O timoneiro alterava a posição do navio, ficando a aguardar para ver se surgia um vento que o empurrasse na direção certa. Se tal não acontecia, voltava ao navio mais um pouco e a espera recomeçava. Mudança de direção, espera, mudança de direção, espera. Richard fora encarregado da pesca. Não por ter sorte, mas sim pelo seu grau de paciência. Quando homens como Bill Whiting decidiam pescar, esperavam que o peixe picasse no minuto seguinte a terem feito o lançamento e recusavam-se a ficar de pé durante horas à espera, encostados à morada com a linha dentro de água. Com o sol a pino, o convés não era um local muito agradável, em especial para as brancas peles inglesas. Quanto a isso, a sorte de Richard mantinha-se. Tinha ficado vermelho durante a viagem para Tenerife, mas depois escurecera até adquirir um bom bronzeado, tal como acontecera com Taffy e outros galeses de cabelo castanho. Quanto aos louros e sardentos, Bill Whiting e Jimmy Price passaram um período em que tinham de ir para baixo para tratar da dor e das bolhas, sujeitando-se a algumas aplicações da salva de Richard e da loção de calamina com que o cirurgião Balman os cobria sem piedade. Assim, ao ver os marinheiros estenderem toldos de lona entre os tirantes e as enxárcias ou qualquer outra saliência conveniente que não impedisse os homens de subir aos mastros, Richard ficou satisfeito. Não sabia que o Esmeralda se preocupava tanto com as queimaduras do sol, disse a Stephen Donovan. Este soltou uma sonora gargalhada. Richard, o Esmeralda não quer saber de proteções. Aproximamo-nos da linha do Equador. E é por isso que passamos tanto tempo nesta acalmia. O Esmeralda sabe que as tempestades estão prestes a começar e pronto. Os toldos destinam-se a recolher a água da chuva. Vês? Põem um barril no canto mais baixo para que corra para lá. Estender a lona é uma arte. São velhos panos de vela e têm de formar uma espécie de prato com uma extremidade solta, de modo a criar um funil. Creio que perdemos o vento e o mesmo aconteceu ao nosso estimado Esmeralda. Por que razão é quarto imediato, Sr. Donovan? Enquanto ando pelo convés, vejo que tem quase tanta responsabilidade como o Sr. Long e certamente mais do que os Srs. Shortland e Bones. Donovan semicerrou os olhos azuis e esboçou um sorriso que a Richard, mesmo assim, pareceu um pouco amargo. Bom, Richard, sou um simples irlandês e, apesar de ter estado muito tempo com o almirante Rodney nas Índias Ocidentais, pertenço à Marinha Mercante. O Esmeralda pôs-me como segundo imediato, mas o agente naval queria um cantinho para o filho. O Esmeralda mostrou-se muito ganancioso ao ser informado que o Sr. Shortland viria para bordo como segundo imediato. Ele e o pai, o tenente Shortland, tiveram uma enorme discussão. Como resultado, o tenente pensou que o melhor seria passar para o Fishburne, porém o filho ficou. O Sr. Bones não esteve disposto a ceder o seu posto de terceiro imediato, de modo que fiquei com o de quarto. Pode dizer-se que somos um para cada quarto de vigia. Richard franziu a testa. Pensei que o capitão era senhor e dono do seu navio e tinha a última palavra. Não, quando se faz uma parceria com a Marinha Real. Walton quer tirar mais proveito deste transporte. É por isso que o capitão Francis Walton, que faz parte da família, é o dono do Friendship. Esmeralda Sinclair é sócio da Walton & Company. Se observares com atenção, vais descobrir que todos os donos dos navios de transporte de pessoas ou de mercadorias são acionistas das companhias. Donovan encolheu os ombros. Se a experiência de Botany Bay tiver êxito, vai haver um aumento no negócio de transporte de condenados. É bom saber que nós, os miseráveis e desgraçados, trazemos prosperidade a algumas pessoas, comentou Richard a sorrir, principalmente a quem tem o nome de William Richard Jr. É o contratador e aquele a quem temos de agradecer o que recebemos para comer. Deus o faça apodrecer no inferno para todo sempre e nos mande um ou dois peixes. A linha estremeceu na mão de Richard e o mesmo aconteceu à que Donovan segurava. Ouviu-se o grito de um marinheiro mais à popa. Tinham encontrado um cardume de albacoras e retiravam os enormes peixes a uma velocidade tal que teve de ser solicitada a ajuda dos que eram apenas espectadores para a colocação dos anzóis, de modo que as linhas pudessem ser imediatamente lançadas antes que os peixes se afastassem. No fim daquela animada atividade, havia mais de 50 albacoras a estrebuchar sobre o convés, enquanto marinheiros e fuzileiros afiavam as facas para os limpar, escamar e cortar. Uma tarefa não permitida aos condenados, por não possuírem facas. Esta noite vai haver muito guisado de peixe, disse Richard com satisfação. Também me agrada não comer ao meio-dia. Um homem dorme melhor de barriga cheia. Sei que os nossos tenentes se queixam de que estes belos animais são muito secos, mas pelo menos são frescos. O mar era uma boa companhia. Nela acontecia sempre qualquer coisa. Richard habituara-se já a ver enormes toninhas e golfinhos, um pouco mais pequenos, que se perseguiam, brincavam e saltavam ao longe na água, sem nunca deixarem de o fascinar. Imaginava que, para os habitantes marinhos, a vida não fosse uma simples questão de sobrevivência. Aqueles animais divertiam-se. Seria impossível uma descuidada toninha, aos saltos, não sentir prazer no que fazia. Por muito que o Sr. Long afiançasse que o salto era um artifício para afastar os predadores, assustando-os com tal tumulto e pancadas na água. As aves estavam sempre presentes e, por vezes, em grande número, pombas do cabo, petreis e até gaivotas. Como o Alexander não era liberal com os seus sobejos, exceto quando lançava borda fora as tripas dos peixes, Richard concluiu que a presença de bandos de aves significava a existência de cardumes nas proximidades, embora geralmente fossem de peixes demasiado pequenos para valer a pena pescar. No mesmo dia, durante uma grande calmaria, em que as ondas placidamente alongadas nem provocavam espuma, avistou o seu primeiro tubarão e a sua primeira baleia. A água, límpida como cristal, deu-lhe desejos de nadar. Já se interrogara se, pelo caminho, o Sr. Donovan ou qualquer outro marinheiro teriam oportunidade de o ensinar. Espantava-o que nunca saltassem a borda, mesmo num dia como aquele, em que não seria difícil subir-se a bordo. Então apareceu a assustadora criatura. Era tão bela que não compreendeu a razão, porque só de a ver ficara gelado até à medula. Avistou primeiro a barbatana, cortando a água como uma faca. Erguia-se meio metro no ar, dirigindo-se a uma massa sangrenta de restos de albacoras que flutuavam ao lado e atrás do barco. O animal passou a nadar como uma sombra negra e ali continuou, talvez para sempre. Richard calculou que deveria medir mais de 7 metros. A meio do corpo era arredondado como um barril, estreitando-se à frente num focinho em bico e terminando numa cauda esguia e cónica, equipada com uma barbatana dupla e bifurcada que parecia servir-lhe de leme. Um olho, enorme e negro, grande como um prato, via-se-lhe no focinho e, quando veio ao de cima, com as tripas do peixe a boiarem emaranhadas, voltou-se de lado para a recolher nas suas vastas mandíbulas armadas de terríveis dentes. Mostrou a barriga brilhante, depois de ter engolido o resto das albacoras, devorara tudo o que encontrara e depois nadou suavemente para ver se havia mais guloseimas à proa do Alexander. Deus do céu! Ouvi falar de baleias e de tubarões. Sabia que estes eram peixes grandes, mas nunca sonhei que fossem do tamanho de baleias. Este não se sente feliz. O seu olho mostra que não tem alma. A baleia surgiu no ar, talvez à distância de uma amarra do navio, tão subitamente que apenas aqueles que, como Richard, estavam a pescar a estibordo, viram o poderoso animal quebrar a superfície numa cintilante explosão de água. Uma cabeça adunca, um pequeno olho que brilhava vigilante, um par de barbatanas malhadas. Continuava a subir, a subir, a subir, mais de 12 metros, uma gloriosa montanha azul acinzentada, com o corpo tão cheio de caramujo como o casco de um navio. Quando se deixou cair, fê-lo numa estrondosa nuvem de borrifos e desapareceu. Um momento de ansiosa espera e a magnífica cauda de dois lobos ergueu-se como um estandarte antes de bater na água com o ruído de um trovão por entre cintilantes arco-íris de espuma. O Leviatã das profundezas, mais grandioso do que qualquer navio de carreira. Apareceram outras espalhadas pelo mar, como uma gravura que vira de elefantes a tomar banho, lançando fontes de água e ar, nadando majestosos ou quebrando a superfície em danças gargantuescas. Uma fêmea e uma cria andaram em redor do Alexander durante muito tempo. A mãe estava cheia de cicatrizes e coberta de caramujo. A filha, intacta. Richard queria ajoelhar-se para agradecer a Deus tê-lo honrado daquela forma, mas não conseguia deixar de olhar enquanto as baleias ali se mantiveram. Para onde seguiria aquela frota? Tal como as toninhas e os golfinhos, as baleias eram alegres viajantes. As rajadas começaram pouco tempo depois de o vento ter caído e foi preciso aproveitá-las. Chegaram de um céu limpo, com as nuvens a acumularem-se rapidamente e as ondas a rolar no mar azul escuro que rugia agoirento, salpicado de espuma branca. Depois chegou o temporal, o mar transformou-se, a chuva caía em fúria, os relâmpagos faiscavam e ribombavam os trovões. Uma hora depois, o céu estava de novo azul e o navio entrou de novo numa calmaria. Vários condenados e fuzileiros dormiam na coberta, apesar de Richard se sentir surpreendido por mais homens não o fazerem. De qualquer modo, os condenados estavam habituados a dormir em tábuas duras, mas mesmo assim a maior parte preferia descer à prisão mal cheirosa logo que caía à noite, o que, nestas latitudes, acontecia com espantosa rapidez. As camas de lona eram confortáveis, por mais abafado que fosse o tempo, mas tinha de chegar à conclusão que os seus companheiros temiam os elementos. Mas Richard não. E encontrava sempre uma parte descoberta do convés, longe do caminho dos marinheiros, para se deitar assistindo ao magnífico jogo de luzes por entre as nuvens, aguardando ficar ensopado até aos ossos, enquanto sentia o coração parar-lhe no peito com o choque conjunto do relâmpago e do ribombar do trovão, mesmo por cima do navio. O melhor de tudo era a chuva. Trazia consigo o sabão e pendurava a roupa num dos escaleres, apreciando a sensação da espuma macia e sabendo que a chuva duraria o suficiente para a retirar. Trazia tudo o que pudesse ser lavado, o colchão, as roupas de toda a gente, até mesmo os cobertores, apesar dos protestos de que encolhiam rapidamente. Richard, levas para lavar tudo aquilo que não está parafusado ou pregado, disse Bill Whiting, indignado. Como podes ficar ao relento? Se o navio encalhar e se afundar, quero estar lá bem embaixo. Bill, os cobertores já encolheram o máximo. E não percebo por que implicas tanto. Numa hora fica tudo seco. Ressonas tanto que nem sequer dás conta de que trago as coisas para cima. O facto de Bill ter recuperado o seu descaramento era uma indicação da frequência com que comiam peixe. Richard não tinha tido em conta este aspecto, consequência da travessia do lago de arenques do rei. De momento, o pão era de muito má qualidade, cheio de uns vermes serpenteantes que preferia não ver, razão pela qual a maior parte dos homens o comiam com os olhos fechados. Estava mais mole, sinal de que esses elementos perniciosos se tinham começado a multiplicar. Nada se desenvolvia na carne salgada. Porém, as ervilhas e a aveia conseguiam criar uma fauna muito especial. E o extrato de malte começava a escassear no grupo de Richard. Senhor Donovan, disse ele ao quarto imediato, que por direito deveria ser o segundo, poderá fazer-me um favor quando chegarmos ao Rio de Janeiro? Nunca me atreveria a pedir, porém confio em si e em mais ninguém com autorização para ir à terra. Era verdade. Richard apercebera-se que tantas horas a pescar em conjunto tinham dado lugar a uma amizade tão forte como a que sentia pelos seus homens, talvez até mais. Stephen Donovan tinha ao mesmo tempo seriedade e alegria, bem como sensibilidade, humor mordaz e um estranho instinto para adivinhar o que se passava no espírito de Richard, mais seu irmão do que alguma vez William o fora. Pouco importava que Donovan não o considerasse assim. A princípio, todos os condenados se tinham divertido a troçar de Richard, devido a essa estranha amizade, a que as suas ausências no convés, durante a noite, tinham conferido uma interessante tonalidade. Richard fazia vista grossa e ouvidos de mercador a todos os que o atormentavam, com sensatez suficiente para não reagir na defensiva. Assim, com o passar do tempo, todos acabaram por aceitar a relação como simples amizade. Richard fez o pedido enquanto pescavam. Era um daqueles dias em que o peixe não picava. Donovan pusera um chapéu de palha de marinheiro, tal como Richard, que comprara o seu ao carpinteiro, mais afeiçoado ao rum do que ao sol. Donovan soltou uma pequena exclamação de prazer. Ficarei muito satisfeito por te poder ser agradável, disse. Temos algum dinheiro e precisávamos de umas coisas: sabão, extrato de malte, algumas navalhas e duas tesouras. Richard, guarda o teu dinheiro para comprares a passagem de volta. Terei muito gosto em arranjar o que precisas, sem que me pagues. Com o pescoço enfiado nos ombros, Richard abanou a cabeça. Não posso aceitar presentes, disse em tom insistente. Terei de lhe pagar. Uma sobrancelha ergueu-se. Donovan sorriu. Pensas que ando atrás do teu corpo? Estás a ofender-me. Não, não estou. Não posso aceitar presentes, porque não os posso retribuir. Nada tem a ver com os corpos, ora essa. De súbito, Donovan soltou uma gargalhada, um riso claro que o céu arrebatou e devolveu. Que belo diálogo meu! Parece uma donzela numa ilustração para senhoras. Nada é mais ridículo que um florzinho agonizando por um amor não correspondido. Aceita o presente, que é para te aliviar e não para te sobrecarregar de obrigações. Será que já reparaste que somos amigos, Richard? Richard pestanejou rapidamente e sorriu. Sim, sei isso muito bem. Muito obrigado, Sr. Donovan. Vou aceitar o seu presente. Podias dar-me um ainda maior. O que é? Chama-me Stephen. Não seria apropriado. Quando for um homem livre, terei muito gosto em lhe chamar Stephen. Até aí tenho de me manter no meu lugar. Um tubarão passou a nadar, também cheio de fome naquele dia sem peixe. Tinha a cabeça chata e apenas cerca de 3,5 metros de comprimento. Naquele oceano não passava de um girino. Deu meia volta, lançou-lhes um olhar inexpressivo e desapareceu. É um animal maléfico, disse Richard. A baleia tem um olhar conhecedor, tal como a Toninha. Esta coisa parece ter saído das profundezas do inferno. És um verdadeiro produto de Bristol. Nunca te dedicaste à pregação? Não, mas tenho pregadores na família, anglicanos. O primo do meu pai é reitor de St. James e o pai dele pregava ao ar livre em Crewe's Hall para os marinheiros dos barcos de carvão. Um homem corajoso. Conseguiu sobreviver? Claro. O primo James nasceu depois. E nunca sentiste o apelo da carne, Richard? Senti uma vez, vindo de uma mulher que abria as portas do paraíso a qualquer homem. Foi terrível. Nada se lhe pode comparar. Donovan sentiu a linha repuxada e deu um salto. Picou. Há um peixe ali embaixo. Havia. O tubarão voltara para levar o isco. E também o anzol, a boia e a chumbada. Donovan tirou o chapéu, atirou-o ao chão, pisou-o e preguejou. Talvez fosse o tempo, quente e úmido, sem ar, ou talvez que o Alexander tivesse dado férias à morte, antes que os velhos problemas recomeçassem. No dia 29 de junho, começaram a morrer mais condenados. O cirurgião, Balman, que detestava entrar na prisão devido ao mau cheiro, viu-se de súbito obrigado a passar aí grande parte do seu tempo. Medicamentos, eméticos e purgantes, pouco efeito surtiam. Como as superstições se apoderavam das pessoas. Assim que a doença começou a graçar, o Alexander mergulhou num mar sólido azul cobalto. E os condenados sãos amontoavam-se na coberta para poderem ver. Ficaram imediatamente convencidos de que se tratava de uma manifestação da praga. O mar transformara-se em pequenas pedras azuis e todos iam morrer. São náutilos, exclamou o cirurgião Balman, exasperado. Encontramos um enorme cardume de náutilos, de caravelas portuguesas. Nota. Caravelas portuguesas, Portuguese Man of War, nome inglês de grandes medusas oceânicas. Fim de nota. Alforrecas azuladas e brilhantes são antúrias e não a prova do desagrado divino. Meu Deus! Desapareceu esbracejando para se entregar ao desespero na sua cabina do tombadilho de popa. Por que lhe chamam caravelas portuguesas? Perguntou de Joey Long, cedendo o seu lugar a Richard para que viesse tratar de Hike. Porque os navios portugueses estavam pintados da mesma cor azul, respondeu Richard. Não são negros e amarelos como os nossos? Se fossem pintados da mesma cor que os nossos, Joey, como se poderiam distinguir os inimigos? Quando à nossa volta só há o fumo da pólvora, é difícil divisar bandeiras e distintivos. Agora vai dar uma volta à coberta. Vá lá. Passas demasiado tempo cá embaixo. Richard sentou-se junto a Ike, despiu-lhe a camisa e as calças e começou a lavá-lo. O Balman é um idiota, afirmou Ike em voz rouca. Não, simplesmente está desesperado. Já não sabe o que fazer. E alguém sabe? Seja quem for, seja onde for? Ike dissolvia-se, transformando-se em pele esticada sobre os ossos, uma coleção de paus embrulhados em pergaminho. Caíra-lhe o cabelo, tinha as unhas brancas, a língua saborosa, os lábios gritados e inchados. Mesmo assim, Richard considerava que os mais horríveis talismãs da doença de que Ike padecia eram os seus genitais, nus e engelhados. Pareciam ter sido ali pregados como apêndices. Oh, Ike! Vá, abre a boca. Tenho de lavar os dentes e a língua. Para lhe tocar com cuidado, Richard utilizava a ponta torcida de um trapo umedecido em água filtrada. Fazia o que podia para tornar mais suportável o dia ao salteador de estradas. Por vezes, pensava, entretanto, é mau ser alto. Se Ike fosse do tamanho de Jimmy Price, tudo teria terminado havia muito. Mas existira ali uma considerável montanha de carne e a vida era tenaz. Poucos desistem sem protestos e a maior parte agarra-se ao que resta, como lapas a uma rocha. O cheiro era cada vez pior e a sua origem estava na água do porão. Embora Balman tivesse sido cirurgião naval durante 7 anos e tivesse dirigido uma expedição à costa ocidental da África, Na altura em que o Parlamento pensava ainda usar este continente para despejar condenados, achava que o Alexander estava para além das suas possibilidades. Insistira para que fossem instalados ventiladores de lona nos cantos sufocantes da prisão. Tratava-se de inúteis funis de pano que supostamente transportariam uma forte corrente de ar através de um buraco aberto no convés. O capitão Sinclair protestara vigorosamente contra tal estupidez, mas não demovera o cirurgião. Perturbado por o Alexander ser agora alcunhado de navio da morte, Sinclair concordou e ordenou a Chips que lhe desfiasse o convés. Porém, pouco ou nenhum ar fresco entrou na prisão e os homens continuaram a morrer de febres. Richard estava de boa saúde, apesar de muito magro. O mesmo acontecia aos seus companheiros de boliche e aos outros quatro do The Ike. Willie Dring e Joe Robinson tinham abandonado definitivamente o convés inferior, o que deixava a mais três, tinham perdido um homem à saída de Portsmouth, a possibilidade de se espalharem num espaço para seis, a metro e meio por pessoa. Os homens do boliche de Tommy Crowder e Aaron Davis entendiam-se tão bem com o sargento Knight que viviam com todo o conforto. Apesar destes indícios positivos, Richard tinha o pressentimento de que o novo surto da doença seria muito mau. Exceto quem estiver a tratar de Ike, subimos todos para a coberta e apanhamos a maior quantidade possível de água da chuva para o nosso uso, ordenou. Jimmy Price e Job Hollister começaram a gemer, Joey Long a uivar, e o resto parecia capaz de desencadear um motim. Preferíamos ficar cá embaixo, disse Bill Whiting. Se o fizermos, apanharemos as febres. Foste tu próprio que disseste, Richard, interrompeu subitamente Neddy Parrott, que desde que filtrássemos a água e mantivéssemos tudo limpo, sobreviveríamos. Por isso, nada de coberta. É bom para ti que tens essa cor, mas eu queimo-me. Eu vou para cima, afirmou Taffy Edmund, pegando em algumas coisas. Tu e eu temos de ensaiar para o concerto. Não podemos permitir que o nosso seja o único navio a não conseguir organizar um concerto. Olhem para o Scarborough. Fazem lá um por semana. O cabo Flannery diz que alguns dos atos estão tão bem preparados que só vendo. O Scarborough, disse Will Connolly, pode ter agora mais condenados do que nós. Mas a razão para estarem tão bem é o facto de se poderem espalhar entre o convés inferior e o bailéu. Nós estamos apertados em metade do espaço, pois também transportamos carga. Bom, cá por mim estou muito satisfeito por o Alexander ter carga no bailéu, disse Richard, desistindo da discussão, que segundo ele seria inútil. Vê do que aconteceu aos fuzileiros, quando estiveram alojados no convés inferior. As bombas do Scarborough funcionam. Tem tudo a ver com o dono. Eles têm o Capitão Marshall, nós o Esmeralda. Que não se importa que as bombas não funcionem, desde que tenha a mesa bem fornecida.